Então, pronto, eu sou a Sara, sou uma integrante do Goza. Vou-vos falar um pouco como começou o grupo e a partir do quê. O grupo está ativo mais ou menos desde setembro, então basicamente há 9 meses, e reúne-se na Desgraça, em Lisboa. E o grupo surgiu a partir de um reconhecimento da ausência de uma crítica às práticas de saúde hegemónicas aqui em Portugal, ao não ser um debate muito frequente, ou pelo menos aprofundado, numa perspectiva anti-autoritária. Também de alternativa que existe muitas vezes, ditas terapias alternativas, não são desenvolvidas a partir de uma crítica anticapitalista, né? E até muitas vezes reproduzem as mesmas formas de interagir entre as relações entre terapeuta e doente. Muitas vezes constrói-se a partir de uma base ou de uma estrutura hierárquica, também muitas vezes pelas formas como os preços praticados, onde estão localizadas, muitas vezes acabam por ter uma forma de prática elitista, né? Ou não permitir que toda a gente possa ter facilmente acesso a elas. E também o reconhecimento da ausência de material escrito e impresso em português. Isso foi, se calhar, tipo, a nossa maior dificuldade, ao querer ter material para começar alguma coisa, e foi super difícil arranjar. Então, a partir daí, também pensamos que seria interessante fazê-lo, né? Então, começamos a falar entre nós sobre criar um grupo que matasse essa ausência, e através de diferentes atividades, práticas, e seja workshops ou conversas, atividades que depois nós vamos desenvolver um pouco mais e explicar o que é que andamos a fazer, mas também depois a partir de pensarmos como traduzir material e publicá-lo. Tentamos desenvolver uma proposta de uma alternativa, experimentando essa alternativa também. Isso a partir de uma procura constante em tentarmos nos distanciar de especialistas, né? Da necessidade de especialistas, de instituições especializadas e até de tecnologia especializada, dentro daquilo que é possível, né? Então, todas as nossas atividades são um pouco, tentamos construí-las a partir de uma partilha de saberes, onde, pronto, se calhar a pessoa pode estar a facilitar a atividade, pode trazer uma carga maior, mas tentamos, dentro do que é possível, que as pessoas que estão a participar contribuam com aquilo que sabem, e que seja uma construção coletiva constante. Isso também porque a especialização das técnicas e dos saberes, à partida, cria logo uma relação hierárquica, não é? Vai contra aquilo que nós queremos construir como grupo, e também é visto como um dos fatores causais do progresso de uma sociedade capitalista, que é isso que nós queremos ver distribuído, não é? E então, pronto, depois a partir daí nós, no início, foi em setembro, mais ou menos, lançamos um comunicado, porque na altura éramos 2 pessoas, e então lançamos esse comunicado para tentar mostrar que havia essa vontade, e então tentar que as pessoas se aproximassem. Depois foram-se aproximando de diferentes pessoas em diferentes atividades, porque o grupo é aberto e continua a ser aberto. Isso tem feito com que ele seja bastante heterogéneo. Há pessoas que vêm de diferentes proveniências, tanto geográficas como de experiência política, ou até de áreas profissionais. Há pessoas das medicinas holísticas como da medicina alopática, e para pessoas que não vêm sequer dessas 2 áreas. E o que reúne é essa vontade de desenvolver essa crítica. Também na medicina autoritária, não é? Sim, a alopática é essa. Sim. E então, pronto, essas pessoas quererem recuperar uma autonomia sobre os seus corpos, relativamente à saúde. Pronto, o grupo ao ser aberto tem vantagens e desvantagens, né? Tem vantagem de haver essa diversidade e que as coisas podem enriquecer-se a partir daí. Também tem a desvantagem de termos levado algum tempo até ter uma estabilidade para conseguirmos fazer algumas atividades que necessitam um pouco mais de energia, né? Depositada. Mas agora até já mais ou menos somos quantas pessoas? Sete que estão mais... Que constantemente ativas. Sim. Então pronto, isso tem permitido que agora estamos já com o calendário já bastante preenchido, já temos planos para diversas coisas que elas já vão explicar. Sim. Bom, eu acho que para completar o que está dizendo Sara, durante estas reuniões, nós identificamos certos pontos em comum. Y decidimos en esas reuniones cómo íbamos a establecer lo prioritario de acuerdo al colectivo existente, nuestra realidad como colectivo. Entonces nos pusimos unas actividades que fueron oficinas, porque siempre queríamos involucrar mucho lo práctico. Hicimos dos oficinas iniciando, que fue una oficina de Caixa de Primeros Auxilios Naturales y la otra era cómo sobrevivir el invierno. Y también, lo mismo que estaba a decir Sara, que el colectivo es muy heterogéneo, consideramos prioritario empezar con un ciclo de lecturas, un poco macro, pero como para ir de ese mismo ciclo de lecturas y pudiendo ver qué cosas teníamos que traer en profundidad, o porque teníamos un interés común en ese tópico, o porque precisamente no estábamos acordando de la misma forma. Entonces nos definimos inicialmente tres ciclos de lectura, que el primer ciclo de lectura era un poco para discutir de forma macro qué era la salud antiautoritaria, qué busca, qué promueve, qué diferencias hay con lo que se conoce como salud alternativa, un poco diferenciando la alternativa de lo antiautoritario. Luego hicimos otro ciclo de salud que hablábamos un poco más de qué es. Aquí era un poco qué promueve, pero luego hicimos un ciclo de cómo se concibe esta salud autoritaria. Por ejemplo, hablamos que la salud debe ser libre, autogestionada, integral, equitativa. Y en esa lectura, muy superficialmente, vimos un poco de lo que eran los centros de autocuidado y prevención integral de la salud y cuáles eran. Y vimos solamente básicamente que existen y ahora queremos analizar más a profundidad qué centros existen y un poco evaluar cómo es esa experiencia en otros países, porque acá así que no hay, ¿cierto? Y una tercera lectura que le dedicamos solamente al tema a la crítica del sistema de dominante de salud. Allí hablamos un poco del modelo de medicina y de sanidad en el que estamos inmersos, de la medicalización de la sociedad y de la industria farmacéutica y de la medicalización de los problemas sociales. Y luego a partir de estas lecturas, un poco allí se vio un poco más claro en este grupo heterogéneo dónde coincidíamos y dónde y como los niveles de madurez en ciertos temas, ¿no? A partir de allí entonces nos definimos un primer cronograma donde hicimos un benefit en función a ya ese cronograma establecido. Ese benefit primero que hicimos fue de efectividad. Pasamos ¿cómo se llama? Documental. Un documental, sí. Que se llama Games of Chrome, que el documental era muy interesante para nosotros que empezáramos con esto, porque es una experiencia de una chica argentina que tiene esta condición de Crohn, y luego ella escribió un libro y a partir de este libro se crea el documental o viceversa. Eso. Pero ella ya está haciendo está compartiendo su experiencia de haber estado internada 100 días y cómo se fue su experiencia internado y luego su salida su salida del hospital y cómo ahora con esta condición ella tiene que lidiar con una cantidad de cosas. Pero bueno, el documental trata distintos temas, pero lo que quiere decir es que bueno, empezamos el tema de los benefits con ese documental. Y pues qué más, sí, paralelamente han existido ciertos puntos que sabemos que tenemos que ir desarrollando mejor. Por ejemplo, hablamos de unas redes de comunicación y de partir la información. Entonces ya creamos nuestro correo, creamos el Facebook, estamos en creación de un blog. También un poco porque, como decía Sara, es muy importante lo de la distribución de información. Hemos empezado a recolectar material que queremos reproducir y que haya tanto físico como en digital. Y el otro tema es que ese material también sea un poco, traducirlo, porque en realidad hay poco material en portugués. Y entonces llevar material que sea así más cercano a través de la traducción. Y sí, acho que ese sería el punto que yo hablamos. También entonces luego empezamos un poco más con una madurez a organizar jornadas. Y las primeras jornadas que hicimos fueron las jornadas de ginecología antiautoritaria. Que Daniela vai falar disso? Sim, é um bocado. Eu não sei se me perdi, se tu já falaste da questão das prioridades. Eu mencionei pouco, não sei. Ok. Pronto, nessa urgência de criar esse grupo, de estabelecer, fazer um plano de atividades e andamento geral de gestão do grupo, tivemos de, digamos assim, traçar um percurso de prioridades no sentido, a partir daquelas que, na nossa opinião, são as duas áreas da saúde pessoal que são mais sujeitas ao controlo, ou seja, a ginecologia, e tivemos duas jornadas de ginecologia autoritária, e por outro lado, a saúde mental. Portanto, a partir destes, organizamos duas jornadas de ginecologia autoritária, 14 e 15 de abril, e vamos ter, e depois vou falar também, duas jornadas de saúde mental anti-autoritária, logo entre fim de junho e início de julho. Essas duas jornadas de ginecologia autoritária foram organizadas a partir de propostas internas ao grupo, mas ao mesmo tempo abrimos umas chamadas para receber propostas de pessoas externas ao grupo, pessoas que eventualmente queriam integrar o grupo ou não, ou participar só da construção dessas duas jornadas. E tivemos, não digo muitas propostas, mas um número bastante bom de propostas. Vou falar um bocadinho do desenvolvimento das jornadas. Foi durante um fim de semana e alternámos, digamos assim, atividades de tipo prático, portanto oficinas, como oficinas de construção de peças higiênicas reutilizáveis, e um workshop de pompoarismo e também conversas informais a partir de partilhas de experiências. Resultou que, por algumas reflexões que tivemos a posteriori sobre essas jornadas, que algumas atividades correram melhor, nomeadamente aquelas que foram desenvolvidas da maneira mais informal, ou seja, as conversas a partir da experiência de partilhas. E algumas que correram mais ou menos, algumas que correram de forma excelente, algumas que correram mal. Por exemplo, pronto, ficamos de falar disso porque é bom dizer as coisas boas, mas também é bom dizer as coisas más. E pronto, nomeadamente o workshop de pompoarismo, o que foi feito por uma pessoa externa no grupo, mas pronto, depois do workshop ter acontecido, nos demos conta que lá estávamos mesmo em frente de uma especialista, e se criou um bocadinho essa relação entre a especialista e que estava, pronto, pelo menos o que foi sentir isso, ou seja, a especialista que estava a tentar, pronto, a vender o seu produto e a relacionar-se de uma forma, não digo autoritária, porque me parece um termo excessivo. Mas comerciante. Mas não anti-autoritário, não libertário, não. Pronto, uma. Não foi uma partilha, mas foi uma. Como é que se diz? Uma. Foi uma propagação de um saber a partir de cima para baixo. Ou seja, isso foi bastante desconfortável para nós. E mesmo que, bom, algumas pessoas que vieram de fora têm gostado do workshop, mas pronto. Mas pronto, então a partir de agora, quando formos abrir chamadas para as pessoas externas, já decidimos que elas antes devem ter um processo de aproximação ao grupo, conhecê-las e perceber qual é a perspectiva delas em relação à questão da saúde, ou seja, porque as pessoas sentem-se afins a aderir a umas chamadas para a construção de uma atividade de saúde anti-autoritária. Acho que isso faz muito sentido. E acho que as jornadas tiveram uma adesão mais ou menos, tipo, não teve uma grande adesão no sentido de pessoas que vieram assistir às conversas ou participar das conversas. Porque, infelizmente, naquele fim de semana em Lisboa estão a passar muitas coisas, também de cariz política. Portanto, pronto, foi isso uma das motivações, mas inerente à nossa experiência de grupo, acho que para nós correram muito bem, porque foi um momento... Foram uma das primeiras, tipo, atividades abertas ao externo, portanto isso foi também uma experiência para nós, uma prova. E também porque, na verdade, gostamos mesmo desses momentos de partilha. Foi realmente muito bom mesmo que as jornadas fossem de ginecologia, as atividades eram abertas a todas as pessoas, independentemente do género, independente do género ou não género e questões relacionadas assim, à própria orientação de género. Depois, em relação às jornadas que vamos preparar de saúde mental, estamos aí uns flyers, se quiserem passar. É aqui o flyer. De um lado, vocês têm a apresentação, digamos assim, o nosso conceito de saúde mental anti-autoritária, porque queremos fazer essas jornadas. E do outro lado, um calendário com as próximas atividades a acontecer. Portanto, pronto, se quiserem só passar estas. Obrigada. E pronto, quando estamos a falar das prioridades, a questão da saúde mental, também, pelo menos na nossa opinião, é uma daquelas áreas da saúde. Quando falo da área da saúde, falo também no sentido da área do corpo, né? Tipo, envolve uma parte do corpo que é dificilmente concebida como uma parte que é possível autogerir ou autocuidar. Portanto, tipo, a nossa perspectiva em relação à saúde mental é uma desmistificação do que é mesmo a saúde mental, ou seja, o fato que também pode ser alguma coisa que pode ser gerida a partir de nós próprios, por meio de várias estratégias, por meio do apoio mútuo, ou por meio também digamos assim, desmistificar tudo aquilo que é o estigma da loucura, o conceito de normalidade, normatividade, portanto, digamos assim, a chamada mais nesse sentido, ou seja, tudo aquilo que pode envolver a saúde mental. E também estamos a traduzir, na verdade já a tradução já foi acabada, mas estamos a editar um livro, que é um guia, que é um guia muito prático, escrito por um rapaz espanhol, que eventualmente vai estar presente nas jornadas para fazer a apresentação do livro. O livro se chama Saldremos Desta e é um guia muito prático, a partir de noções muito práticas sobre como lidar para que as pessoas que estão às nossas voltas, nomeadamente amigos, familiares, companheiros, possam contar com o nosso apoio de maneira tal para não recorrer à psiquiatria ou necessariamente aos meios do sistema sanitário dominante. E é um livro muito prático, muito básico, escrito com uma linguagem muito simples e aborda várias problemáticas, várias partes do problema. E pronto, portanto, a única, digamos assim, a diferença entre as jornadas de que tens? Creí que tenía el libro de Saldremos de Esta para partilhar, mas não lo tenho. O PDF em castelhano está online, então, mas nós pronto, estamos a traduzir em português pela questão que estava a dizer a Sara, ou seja, porque às vezes quando o texto estão escritos na tua própria língua é mais fácil lê-lo, digeri-lo e partilhar. Fazer reflexões a partir daquilo, né? E também por pronto, acabar com que em Portugal não se passa nada, Portugal não há nada, não se escreve nada. E a única, pronto, a diferença entre essas primeiras jornadas e as segundas jornadas é que realmente nós queremos ter contactos com as pessoas que eventualmente vão entrar em contato connosco para várias propostas de pronto, tanto atividades práticas quanto atividades de tipo reflexivo, conversas informais, teóricas e projeções de documentário, filme, qualquer que seja. Nós, nesse tipo de jornadas, costumamos não abrir as chamadas para profissionais e vamos fazer o mesmo na questão das... a alternativa, profissionais com uma visão muito, muito crítica. E a diferença entre as primeiras jornadas, pronto, vai ser essa partilha de propostas de uma forma mais íntima, participando da reunião do grupo. Claramente, se as propostas vêm de fora de Lisboa, isso se torna mais complicado, mas pronto, vamos achar uma solução, né, que seja uma chamada Skype, portanto, se haver alguém presente que quer e quisesse participar das jornadas, acho que quisesse propor alguma coisa, acho que não há problema. E eu acho que as atividades que mais ou menos planeamos, que são mais ou menos confirmadas, acho que... Confirmadas não, mas pronto, as coisas que as propostas que vão partir desde o grupo, acho que vai ser uma conversa informal sobre a depressão, vamos convidar depois um coletivo que está envolvido na luta a favor da despatologização da transexualidade. Portanto, queremos também, sempre relacionado ao estigma da loucura, do que é o conceito de normalidade. E talvez vamos ter uma conversa à volta de prisões psiquiátricas, mas isso ainda está a confirmar. E talvez algumas atividades tipo prático, arteterapia ou de yoga até, de pranayama, pelo controle do stress. Pronto, mas pronto, estamos abertos a qualquer tipo de proposta, desde que seja de uma perspectiva autogerida, que não envolva lucro, e é isso, acho. Acho que podemos abrir agora um espaço para o debate, se houver perguntas, curiosidades, críticas, sugestões, claro. Neste momento, o Gauss é sobretudo um grupo de mulheres, ou não? Não. É um grupo misto. Sim, mas muitas mulheres. Mas é uma coincidência. Para além das edições que vocês vão tentando fazer, não é? E do método que existe, do Facebook, tensionam ou já fazem alguma publicação regular? Não, ainda não. E tensionam? Sim. Nós também, como a Maria referiu, brevemente, nós queremos ter um blog, estamos a desenvolver um blog, uhum. para ter essa plataforma virtual, onde as pessoas podem ter facilmente Sim. acesso. E ter lá estes documentos. E ter tudo o que estamos a recolher, mesmo até as que não estão traduzidas, as zines, revistas, artigos que não estão traduzidos, ter tudo lá disponível. E depois também tudo aquilo que vamos produzir, fazê-lo. E o fanzine. E o fanzine, sim. A nível de material, hemos intentado que em cada atividade quede algo escrito também. Por exemplo, quando fizemos a oficina de caixa de primeiros auxílios, quedou um pequeno material com o resumo de la oficina. O mesmo para a oficina de como sobreviver ao inverno. Luego, quando tivemos a atividade de Chrome, que era pasamos el documental de Games of Chrome y un poco debatir lo que esta autora propone en el libro, también hicimos un pequeño material. Luego, para la jornada de ginecología, hicimos una colecta muy buena, acho que realmente buena, de fanzines, libros de ginecología y con la temática y antiautoritarios, todo el material realmente recopilado fue muy bueno. Y estamos a hacer lo mismo ahora para esto. La idea sería que queremos hacer un fanzine periódico que también tenga la versión digital. No sé, es tener más personas para trabajar todo. De qualquer modo, vocês vão caminhando assim um bocadinho a partir daquilo que parecem ser as necessidades mais próximas, não é? Sim. Menos por agora, sim. Claro. Também porque achamos que faz sentido que sejam construídas a partir dessa base, não é? Claro. En las primeras reuniones hicimos como un listado de inquietudes, ¿no? Todos teníamos diversas inquietudes. Sí. Hablamos de, por ejemplo, también tenemos un espacio físico que queremos empezar a habilitar, donde la idea era que hubiese allí un banco de medicina, también que hayan, estaban las plantas, para hacer, ¿cómo se llama eso? Las infusiones. Las infusiones, un poco más de la medicina, de medicinas naturales. E olvidé o que queria dizer com isso. O banco de medicamentos seria algo em que as pessoas pudessem deixar o excesso que têm em casa, que não vão precisar ali, e depois quem decide possa ir lá buscar, pronto, dentro de uma organização que se teria que fazer. Sim. E também há a possibilidade de, não sabemos se o espaço permite ou não, mas também talvez criar uma espécie de uma clínica, uma Sim. mini clínica, mas... Ou pelo menos o início é essa, não é? É, sempre, porque acho que... Não sei, mas... Nesta fase inicial, pelo menos, seria uma desgraça. Sim. E também isso que... tu também referiste a questão de... Existem já em vários países, por exemplo, na Grécia, vários projetos de... centros mesmo que estão a funcionar sobre essas premissas e pronto, e também queremos fazer uma atividade onde possamos também coletar informação sobre isso e perceber como é que eles funcionam, adquirir conhecimento e inspiração e ver também o que é que se poderia fazer aqui em Portugal também. Pronto, sabemos que é um caminho muito comprido até chegarmos lá, mas... somos muito confiantes que haja uma adesão boa, porque acho que inevitavelmente estamos todas... é alguma coisa que todos estamos bem envolvidos. Mas também existe um espaço físico em Lisboa? É na desgraça. Temos agora um quarto, que ainda não está a funcionar, mas que por todas as atividades que temos estado a organizar não temos tido tempo para dar atenção, mas a partir dali queremos ter um espaço onde pode estar o material impresso, todas essas pequenas coisas que queremos adicionar ali. Por enquanto, ser assim. Sim, eu acho que algo que temos, que ha entrado nessa lista de coisas que queremos fazer, mas hemos tenido que ir priorizando, hemos hablado muito de fazer uma rede de apoio e comunicação, mas também no sentido que, por exemplo, empiecen a ver si fuésemos diferentes núcleos, ¿sabes? En diferentes lugares, por eso para nosotros era muy importante venir para Porto, porque la idea es que si aquí hay algo o nos involucremos con ese algo o que empiece a crecer, a germinarse algo, igual hicimos una de nuestras lecturas no muito lejos de Lisboa, porque fue solo del otro lado del río en Castilla, sí. Mas era con esa intención inicial de que sí, que seamos realmente una red de comunicación y con la partilha de información y de y hasta no sé como de cómo se dice tips. Sugestões, dicas. Yo gusto de la palabra dicas, si quieres saber. Sí, y para compartir eso, porque habíamos hablado, por ejemplo, cuando empezamos mucho a recolectar información de medicinas naturales para las primeras oficinas que hicimos, nos dimos cuenta que encontrar las medicinas, las plantas y todo esto no es, a veces es lo más fácil o lo más económico. Entonces también hemos hablado probablemente de una red de dónde podemos encontrar esto, dónde podemos... Sí. Y entonces, bueno, sí, eso yo creo que también es algo que tenemos que activar pronto. ¿Qué más tenemos? Sí. Sí, porque en realidad fue una lista tan grande de cosas que hemos ido a eso, ¿no? Un poco viendo las prioridades. No sé. Yo tenía una duda, bueno, el portugués que sea, de cuando has hablado de las jornadas que fueron Lana en Lisboa, de ginecología, que hiciste el pompoarismo, no sé qué es. O pompoarismo é uma técnica de... É uma técnica de fortalecimento da musculatura pélvica. É uma, supostamente uma técnica milenar, já desenvolvida em até várias culturas, né? E então é através da contração e relaxamento... Sim, desses músculos, que tu acabas por obter vantagens tanto a nível do sistema urinário, até a nível sexual, não? De potencializar o prazer e pronto. Bem, vocês também acho que questões relacionadas com pós-parto também. Sim. Porque é fortalecimento da musculatura e também, como se chama quando tu tens... Cuando le pones ritmo a algo. Elasticidad. ¿Ah? Es elasticidad, más estoy procurando otra palabra. No sé si allí aparezca el nombre de lo que estoy buscando. Porque tu práctica. ¿Con ritmo? Sí, es algo con el ritmo, pero cuando uno está haciendo ejercicio, uno. Motricidad. No. No, es motricidad. Motricidad. Sí. No, porque tú quieres aprender a poder hacer las cosas en un ritmo. Eso también tiene otra cosa dentro del ejercicio, cuando tú creces tu músculo también, crece tu agilidad, ¿no es? Resistencia. Sí, flexibilidad. No, no. Cuando la palabra viene, la digo más. Sí. Y has dicho una frase que me gusta, me llama la atención. Creo que entendí lo que quería decir, pero también si lo podéis explicar más, cuando hablabas de la medicalización de los problemas sociales. Ah, sí. Entiendo que es como en términos como de depresión o ansiedad, etcétera, sí. Como ir a tratar con una pílula un problema que realmente es un tema. Y esto como es una cosa como tan grande, ¿cómo lo enfocáis o cómo profundáis en eso? Es un tema bien vasto. Sí, Y bueno, tiene muchas perspectivas. Nosotros lo tomamos dentro de las lecturas de una forma muy superficial en dos momentos. Una un poco fue un momento que hicimos una reflexión de cómo un poco la medicina ahora había reemplazado el nivel de manipulación que hacía la religión. Uh-huh. Y cómo ahora era a través de la medicina que eran culpables o no de algo, como forma de manipulación. En ese momento lo tocamos luego, en primer momento, y luego profundizamos un poco más en la última lectura. No sé si tú quieres profundizar. Yo no estaba en el ciclo de lectura. Ah, tú no estabas en el ciclo de lectura, pues. Yo les voy a decir que falamos un poco de eso. Mas pronto, a partir desse problema, dessa questão que levantaste, sim. Basicamente é mesmo um fogo sobre o que vamos construir as jornadas de saúde mental. Sim. Também porque dentro do grupo há várias perspectivas, relativamente, às vezes perspectivas quase antagónicas mesmo. Então, pessoas que trabalham muito antipsiquiatria e pessoas que, por exemplo, médicos que não vêem na mesma perspectiva, não conseguem, ou pelo menos têm uma opinião bastante própria relativamente ao uso de medicamentos psiquiátricos. Uhum. E isso. E então, pronto, as jornadas é também uma oportunidade para haver essa discussão. A nossa organização das jornadas, vamos ter várias conversas e vai ser uma oportunidade também para perceber como o grupo se vai colocar relativamente a isso, não é? Porque, pronto, é essa questão do grupo ser aberto faz com que haja essa diversidade e também há essa constante necessidade de perceber como ultrapassar o conflito que pode surgir, de diferentes perspectivas e como a mesma fazer algo em conjunto a partir daí, não é? Sim, não são... Tínhamos pressuposto que não são diferenças muito marcadas, no sentido que... Sim. A questão do anti-autoritário é a cola que liga toda a gente, não é? Só que depois, relativamente em certas questões, principalmente na questão da saúde mental, se calhar é mais delicada, há perspectivas em pessoas que acham que as coisas devem se desenvolver de uma forma e outras não veem assim. Mas pronto, isso também é... E o que é vocês pensam depois de perguntar? Pessoalmente? Sim. Eu sempre estive muito próxima do movimento antipsiquiátrico, portanto eu sou completamente, para mim, psiquiatria é uma forma de controle social total. Mas eu acho que é um tema muito complexo e que realmente, em Portugal não é por nada explorado, e de facto quando tivemos atividade, antes da criação do grupo, já dos anos atrás, tivemos algumas atividades de psiquiatria e tiveram uma adesão muito grande, mesmo tanto críticas quanto favoráveis, mas tivemos uma adesão muito grande, até tivemos, fazemos uma cá no Porto, na Rosa Imunda, e realmente as pessoas, há pessoas que querem falar sobre isso, porque não, realmente não há uma rede, não há uma alternativa, não há... Mas é em geral, não é só em Portugal, eu vivo em Berlim e também há muito poucas coisas. É porque, por exemplo, eu venho da Itália, e o movimento psiquiátrico na Itália tem já 40 anos de história, e há clínicas autogestionadas, e comitados, e grupos, e há uma linha de telefone contra os abusos psiquiátricos, que o telefone viola. Na Espanha também é feito um trabalho brutal, com os GAMA. Portanto, tipo, eu agora não sei, sinceramente, o norte da Europa é uma realidade que eu não conheço bem, portanto, mas eu sei que, por exemplo, na Inglaterra também. Sim. Essa casa, tipo, acho que o do Icarus Project... Sim, é muito antigo, que é o Highland House, já existe há muitos anos, mas é assim a única coisa em Berlim. Como é que se chama? A Highland House, a casa de cura. Depois há outro espaço também, mas já não é tanto só de antipsiquiatria, é mais pessoal. Aí já podes ficar lá a viver, a dormir. Ah, ok. Sim, por exemplo, as jornadas... saúde mental desenvolveram-se nesse, ou pelo menos a ideia de ser saúde mental e não ser umas jornadas de antipsiquiatria vem de percebermos que é necessário a coisa estar bastante mais ampla para também haver espaço para toda a gente se sentir confortável e haver um debate, né, de diferentes perspectivas. Então, pronto, o saúde mental é um leque maior, né? Vão haver atividades da antipsiquiatria, mas vão haver outras atividades onde até, por exemplo, pensamos em fazer uma atividade só sobre discussão sobre o que é, como é que as pessoas veem a saúde mental, né? Que é a saúde mental. E, porque também podem haver perspectivas bastante diferentes e pronto. Tem pessoas a fazer, por exemplo, nada e essas coisas, aquelas, é tipo acupuntura nas orelhas, também é uma coisa que se usa muito na medicina alternativa, e que funciona porque não é muito difícil, podes aprender facilmente e ajuda muito, por exemplo, a desintoxicação e a acalmar o stress, não sei o que, é uma coisa que se usa bastante. Sim. Mas já ouviste falar, acho que é nada que se diz, nada. Eu, por exemplo, venho da medicina chinesa. Exato. Eu aprendi com outro nome, auriculoterapia. Ok. Parece yeah. Muito sim, técnico. Sim. Acho que em geral nós queremos promover tudo o que seja questões que nos levem ao autocuidado, ao autoaprendizagem, ao autocuidado. al reencuentro con nuestro cuerpo porque parece que fue desprendido de nosotros, sí. O nosotros lo entregamos, ¿no? Ya no percibo muy bien más. Sí. Sí, sobre todo, o sea, depois, né, acho que há situações em que, não digo que seja inevitável, mas pronto, pelo menos pessoalmente, eu já recorri muitas vezes à medicina ocidental, não quero dizer ocidental, mas alopática, né? Claro que não é que tipo, é tudo vermelho ou amarelo, no sentido... As coisas não são é assim. É importante ter o conhecimento, ou seja... sei lá, agora vou fazer um exemplo muito mau e muito extremo, mas, por exemplo, no caso da quimioterapia, no sentido, há muitas pessoas que recusam a quimioterapia ou pessoas que aceitam, mas pronto, pelo menos informar-se sobre o que é, como o corpo vai, pelo corpo passar. Ou seja, não é dizer que não a tudo, mas é pelo menos dizer que sim, mas de uma forma consciente. Nós também falamos uma vez dos encontros no ciclo de leitura, tocamos nessa questão, né? Porque às vezes deparamos com situações em que temos que recorrer a um hospital ou um especialista médico e se partimos alguma coisa, eu acho que claro. É muito difícil, pronto. E principalmente no contexto onde é isso que estás a dizer, onde não há alternativas, não. Então enquanto não vestimos as alternativas, às vezes temos mesmo que recorrer sim ou sim. Mas também a partir daí, como percebermos, como podemos criar uma relação o mais horizontal possível. Quando tu entras nesse domínio, como tu podes tentar estabelecer, definir as tuas escolhas lá, não é? Dizeres, olha, pelo menos eu quero fazer as coisas assim ou assim. Também ganharmos uma quase como uma forma de empoderamento, não? De sentires que não... Porque é usada a palavra paciente, não é? Que essa palavra também tem muito... que se lhe diga, e tu entras ali, tornas-te um ser completamente passivo, e então como contrariar isso, né? Já que tens que recorrer, como chegares lá e tentares, além de perceberes o tipo de conhecimento que tens de cultivar, mas também colocares os médicos quase contra a parede, de também definir, exatamente, eu quero fazer isso, eu quero saber o que é que me estás a fazer, eu quero saber... O que é que me estás a pôr no corpo? Explica-me. Pronto, se calhar nem sempre essa comunicação é fácil, mas pelo menos insistir nisso, né? Eu acho que também parte um pouco por aí. Sim, eu creio que há umas palavras importantes que são que uno está tratando de promover: a interdependência e autonomia, mas em la prevenção. Entonces también es un trabajo fuerte saber hasta dónde llegan esos límites de autonomía y prevención y cuando tengo que hacer procuro de un apoyo. Pero es eso, un apoyo, es facilitarte algo porque... Pero no es imponértelo, pues es ser una guía, es eso lo que tienen que hacer los facilitadores de la medicina, lo que sea, que puede ser una... Sí, yo creo que, a lo personal, por ejemplo, yo creo que esta experiencia de estos 9 meses lo que a mí me ha agradado más es la partilha de experiencias. Tú te das cuenta que se necesitan espacios para hablar que no existen. Por ejemplo, en la jornada de ginecología, la primera conversa, que era sencillamente hablando acerca de la menstruación y partilhando acerca de cómo la concebimos, de cómo la vivimos, de qué es lo que... solamente estuvimos a hablar de ese tema y había una cantidad de experiencias compartidas muy fructíferas, muy... Uh-huh. Y también nos pasó lo mismo al principio, en las primeras reuniones, más que reuniones, era realmente un encuentro de partilha y siempre estábamos diciendo, bueno, yo tengo aquí este interés, yo estoy, me estoy uniendo al grupo porque, por ejemplo, inicialmente llegó, se unió gente que tenía mucho interés en el tema de salud mental, realmente, más que para proponer actividades, ellos para ser parte de las actividades porque sienten que precisaban tener más información al respecto. Y también yo creo que también hubo un momento bueno antes de las jornadas. Las oficinas que hicimos también fueron excelentes porque eran realmente, no era un facilitador hablando, sino realmente una partilha, era una cantidad de dicas de aquí, dicas de acá para poder, para todos saber más. Y también tuvimos un momento cuando hablamos luego del documental de Games of Chrome, que yo también hice interesante que al documental fueron personas que tienen esta condición de Crohn y partidearon con respecto a cuál ha sido a veces su experiencia en el sistema sanitario en Portugal con esa condición. Y bueno, para mí eso ha sido dentro del colectivo lo más nutritivo. Sí. Não há mais questões. Se eu não sei, vocês todos são de Porto? Se não? Sim. Não. Sim. E aqui no Porto há algum coletivo trabalhando isso? Que eu conheço, não sei. Isso? Não. Que eu conheço. Sim. Eu não conheço, mas sei que é uma publicação que eu tenho para cá. Que se chama Cuecas Cuecas que isso é o pouco que eu conheço, mas ele também vai na cena de autoconhecimento em termos de psicologia, que eu acho isso, bueno, para mim foi mesmo uma mudança completa começar a ler sobre esta cena respeito do meu corpo, pero total, precisa me dar conta de realmente o desconhecimento que tinha e quando tinha algum problema era como crise, não sei o que significa isso, não entendo que as sinais do meu corpo e pronto. Isso, esse desconhecimento na verdade ia mesmo a enriquecer o sistema porque ficava mesmo como dependente de um doutor ou uma doutora que dissesse tens que tomar tal medicina, quando na verdade se calhar bastava, e isso é verdade, como infusões ou sinais assim, que eu também antes não acreditava nessas coisas, pensava tipo como vai ser tomar o chá e vai embora, não sei o que, tipo, não é assim, tipo, é uma coisa como, pronto. Mas não, é verdade, tipo, eu curei uma infecção de urina que estava a me matar, mesmo só com infusões. Eu nunca pensei que isso podia ser real, e sim, sim. Mas o quê? Tomando coisas? O quê? Tu achas que há uma sensação de tomar os chás e não sei o que dizer, não digo que há uma transformação, digo que a raiz de começar a ler cenas de ginecologia natural, eu não imaginava que realmente pudesse curar alguma coisa, por exemplo, sem tomar medicamentos ao uso, tipo medicamentos, antibióticos, etc. E consegui tirar uma infecção com infusões, por exemplo. E isso foi uma coisa que eu não achava que fosse real, sabe? Eu acho que é muito importante, não é? A gente, o poder da cabeça, o poder que nós temos mental é muito grande. Ah, pois, como autossugestão. É muito grande e nós não temos noção da capacidade que temos para nos curarmos com isso. E pronto, claro que a ajuda de produtos naturais é muito importante, mas eu acho que o poder mental e o autoconhecimento é muito grande. E nós não temos noção disso, no geral. Pois. E esse trabalho eu acho que está muito por fazer. Sim, nesse sentido, obrigada por fazer este trabalho também de partilhar conhecimento, porque é super necessário. Porque tu allí también abres todo un campo de discusión, que es el tema de las farmacéuticas, ¿no? Yes. Ellos a veces te están a vender eso mismo que tú estás comprando, o sea, estás haciendo en el té, pero te lo venden. Bueno, toda una conversa detrás de las farmacéuticas, sí. Que también está pronto en prioridad, todo es prioritario. Sí, sí, sí. Sí. No, mas eso que falas tú de la cabeza, yo creo que también hay una conexión realmente muy grande entre nuestro estado na vida, por assim dizer, nossos estresses, nossas ansiedades, etc. E como somatizamos isto em doenças, na verdade. Como é que depois fizemos uma análise, uma autoanálise, e desconstruímos, desmontámos as coisas e conseguimos ver as coisas de outra maneira e agir. E ultrapassámos, por vezes, dificuldades físicas, problemas físicos que temos. Eu já me recordo isto, porque estou lá fazendo a experiência de lá. E acho que realmente não é depois de remédios psiquiátricos que a pessoa resolve os problemas. Apesar que eu acho que os remédios psiquiátricos, e nesse sentido, eles têm uma grande vantagem. Os psiquiatras é que quando as pessoas estão muito mal, o remédio alivia muito. E portanto as pessoas entregam-se. E quando se entregam, depois ficam a mexer mais. Depois, ou das duas, uma, ou tomam consciência da situação e reagem. Ou então ficam completamente dependentes. E nesse aspecto a psiquiatria tem muita vantagem, porque eles são muito mais eficazes em termos de efeitos imediatos, não é? E é um efeito num sintoma, né? Não é num nariz. Não vai à raiz do problema. Mas nesse aspecto eles têm muita vantagem, porque sim, aparentemente a pessoa sente que está melhor. Claro. Sim, dentro do desespero a pessoa quer ser. Parece que todo o processo deve ser sempre numa situação de prevenção. Claro. Quando há prevenção, tudo se torna mais fácil. Não ser refém dos medicamentos comuns. Para mim, eu acho que é isso. Mas essa prevenção deveria ser um nível já logo de início, de pequeninos, não é? As pessoas terem uma alta consciência. E de saber controlar, e de saber conhecer a si próprios. Quer dizer, há um mundo muito grande nesse sentido que se devia desenvolver. E isso ia facilitar muito e libertar-nos muito dos químicos. Sim. Sim. Também relativamente à alimentação. Acho que tem muitas dimensões também. De qualquer maneira, eu penso que cá no Porto, por exemplo, esta rua aqui é a Azul, podem ser locais que eventualmente possam vir a albergar uma experiência coletiva. Sim, então, claro. Um grupo, parece-me que são sítios, enfim, que podem tornar isso mais possível do que era aqui há 2 ou 3 anos. Claro. Sim, haver um sítio físico onde as pessoas possam reunir é sempre um ponto de partida, não é? Sí, y clarísimo. Pero en mi caso, al menos, fue a raíz de morar lá y partir ya con más compañeras, o ya tengo visto ya de segunda vez, no sé qué, que fue mismo como, ok, vamos a hablar sobre esto y ver qué has observado. Yo tengo un libro de no sé qué, o puedo comprar tal cosa, y al final fue mismo una cura de todas para tratar, que okay, toma tantas veces este chamas, no tantas, porque si tomas en exceso, cosas que yo no imaginaba. Si tomas cada día durante un mes, al final puedes tener objeto contrario, ¿no? O ir a como a ser, ainda bien que dices esto, se me hace así. Y fue mismo a raíz de una partilla de las mujeres que estábamos lá. ¿No? O sea que sí, realmente, será que están a hacer cosas, eso que es muy necesario. Eso es a partir de conocimientos, mesmo de tú a tú, ya adianta mucho. Que también es autocuidado individual y colectivo. Entonces, sí, eso de ese autocuidado colectivo también hay un aprendizaje. Sí. Y en eso de, por lo que estaba a decir usted, estaba pensando, este libro que estamos a traducir hace mucho foco en eso, en lo que es también el cuidado colectivo, porque este libro que estamos a traducir es vista la salud mental también desde cómo reconocerlo preventivamente, incluso verse que cómo consideramos ciertos conceptos que de alguna forma la psiquiatría se apoderó, clasificó ciertas cosas como, sí, cierto, como, ¿cómo se dice?, diagnósticos. Y, pero la perspectiva que tiene este libro que estamos traduciendo es mucho desde la visión colectiva, o sea, nosotros no estamos solos, a veces no podemos solos y siempre tiene que haber un entorno allí, que también a veces el mismo entorno es el que genera que estemos mal, entonces también tiene que haber un entorno para poder generar que estemos mejor. Sí, exacto. Aliás, o libro é mais para, não é tanto para as pessoas no estado de sofrimento, quanto para as pessoas que queiram ajudar a pessoa em estado de sofrimento. Por isso que acho que... Sim, sí, e habla desse tema muito preventivo. Da prevenção, porque como reconhecer, né, alguns sinais de alarme, digamos assim. Sim. Em relação, não sei, tipo, agressividade, esquizofrenia, as paranoias, né? Sim. Y lo hace de una forma, porque ya yo lo he leído 4 veces, acho que estoy en el número 5 más ahora por término de edición. Siempre lo he leído de verdad en una perspectiva diferente y gusta mucho porque es muy práctico y de verdad te da, tú puedes reconocer que hay alguna persona en tu entorno o tú mismo que está teniendo alguna... No sé si la palabra es síntoma o más una... Sí. De ese estilo. Pero yo, ahora que estoy a promocionar el libro más, no para la venta, sino para que lo lea todo el mundo, tenía a mi familia en casa en estos días y le estaba leyendo lo que... Solamente para que uno tenga una percepción de cómo el libro trata, cuando el autor define ela escuta vozes? Sim, escuta de vozes. Sí, ¿cómo sería eso? Las alucinaciones en general. Él la forma en la que lo conceptualiza o lo define es personas que tienen unas percepciones distintas a las tuyas. Y ya yo creo que tu parte de eso, que es tan básico, tan esencial, es cuando habla de las alucinaciones lo defines así, como que las personas que tienen alucinaciones solo tienen percepciones distintas a los otros. Hay unas personas que escuchan voces, otras que no, otras que tienen visiones, otras que no. Más parte de esa base, solamente que somos distintos, no es que tú estás enfermo porque escuchas o tú tienes esta clasificación de enfermedad por esto y lo otro. Yo acho que esa forma tan simple de definirlo lo hace él tan práctico y manejable ese material que estamos traduciendo. Sim, eu acho que, por exemplo, quando ele propõe isso ou reflete sobre sim. isso, permite que haja uma aceitação das situações, né? Mais do que as pessoas entrarem em choque e dizerem isto não devia estar a acontecer, tu não tens de estar a ouvir vozes, tu não... Sim. As vozes estão só na tua cabeça. Claro, isso no, numa relação direta com a pessoa que está nessa situação vai colocá-la numa situação bastante fragilizada, né? Ela vai estar se claro. Sentir completamente isolada, sozinha, e até mesmo depois quem está do outro lado não quer aceitar e há ali um processo de ostracização, né? Eu acho que ainda hoje em dia é um grande aspecto da sensação. Sim, sim. Em relação aos psiquiatras. Claro. Às vezes acham que as pessoas que não sei que outros não conhecem. Sim, sim, sim. Claro, e esse... Mas eu acho que isso acontece muito por falta de conhecimento e falta de ferramentas de como lidar com isso. Porque às vezes é assustador, as pessoas não sabem como comunicar. No fundo, criam uma barreira porque não conseguem chegar. Claro. E então, esse fosso que existe, por exemplo, este livro, de uma forma bastante simples e prática, sugere como aproximar as pessoas de uma forma bastante realista, não? Aceitar que as situações estão ali, colocá-las em cima da mesa, falar sobre elas e também haver quase um negociar entre todas as partes de como as coisas se vão desenvolver. Isso é bastante interessante, como depois também tenta constantemente sugerir a importância das decisões, a última palavra da pessoa que está naquela condição, né? Ela é que vai definir como quer que o grupo se organize à sua volta, como ela quer fazer as coisas, né? Se ela quer ser internada ou não, pronto, tentar reconhecer sempre que aquela pessoa tem importância, tem voz, independentemente do estado em que ela está. E pronto, acho que isso é bastante interessante, assim. Sim, a mim também o que me atrai dessa definição que estava tratando de usar como exemplo é que é muito inclusiva, não é? É para integrarmos mais, não é para classificarmos e separarmos mais. Cuando tú haces que eso es solamente una condición que algunos tienen, estás integrando y no separando, y estás asumiendo, y me parece un concepto mucho más horizontal. Entonces, todos podemos en algún momento tener esas percepciones, ¿no? Y en otros momentos no. Entonces, por eso agrado mucho de ese ejemplo, de ese concepto. Bem, se calhar damos finalizada a conversa, não é? Sim, obrigada.